sofrimento vem a noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas é depois que quando o dia clarear, quero viver o teu sorriso, teu olhar. Entre o soluço do meu choro eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, sem suporto esse vazio, quero me entregar. Ter você pra nunca mais me separar. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre sorrisos, choro, tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão aperta o peito e mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem sofrimento vem a noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas é depois que quando o dia clarear, quero viver o teu sorriso, teu olhar. Entre o soluço do meu choro eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Já não suporto esse vazio, quero me entregar. Ter você pra nunca mais me separar. Você, e o vento me traz o que eu quero esquecer. Contemplando as estrelas, minha solidão aperta o peito e mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem nos teus braços.